Ano letivo, andamos muito perto das 200 crianças. Nós temos creche, temos jardim de infância e temos o nosso puzzle, que é o ATL. E depois também temos a empresa de inserção, através da qual nós fazemos a inserção de 5 elementos, de 5 pessoas com algumas dificuldades sociais, digamos assim, e ao mesmo tempo permite-nos, através deste trabalho e destas pessoas, da sua integração, permite-nos também melhorar e, digamos assim, rentabilizar todo o nosso património agrícola que também temos. E que, como sabe, não é fácil manter. Também através desta empresa de inserção conseguimos ter produtos de excelente qualidade, que em primeira mão são consumidos na instituição, no dia-a-dia, e também temos venda ao público, não é? Venda às pessoas e aos amigos e até à instituição, às nossas parceiras que consomem alguns dos nossos produtos.